A subida permanece. A questão é que o senhor vai apenas curvar a esquerda direto para interceptar a radial 320 de Salvador. Positivo, com a curva direita então? É, curva esquerda. Quando é assim, eu vou aguardar nossa vida na tela. Ciente. Sinal 7, baixado, travado, 3 milhas, Zulu. O Whisky Bravo Zulu, autorizado, pouso na 17, vento 350 graus com 2 nós. Autorizado no 7, Zulu. Azul 4069, Aline mantém não no 0. Aline mantém não no 0, Azul 4069. Salvador, ponto de Alfa G, retornando, não de uma forma, caso seja possível, opta pela 3. Sente, vamos coordenar, mantenha a posição, mais alguns segundos, já vai ser autorizado o ingresso. E o TAM 3179, seu solo aos 46, libere a direita, chame o solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Nada. Agora, centro Recife, frequência 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. 288, alternado. 13325. 13325. Alfa, reportar antes do SBS 3179. Gol 1897, ingresse na Taxi Juliette, portão 1-0. Juliette 1-0, gol 1897. Bravo Zulu, no solo aos 47, autorizado backtrack para Batam. Autorizado decolar da pista 1-0, o vento é de 320 graus com 2 nós. Livre decolagem da 10-409. Fox Alpha X-Ray autorizado ingresso para a cabeceira 35, reporte alinhado e pronto. Taxi via Alpha India, portão 02. Alpha India para o 02, da 3179. Azul 4069, decolou aos 49, chame agora o controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, Fox Alpha X-Ray alinhando a 35. Fox Trot Alpha X-Ray autorizado a decolar da pista 35, o vento é de 320 graus com 2 nós. Gente, autorizado a decolagem, Fox Alpha X-Ray. Cruzando 1500. Azul 4069, contato radar, foi com o 360, perfil Golibosa. 7 Alpha X-Ray, decolou aos 51, chame o controle em 1198. Fox Alpha X-Ray. Controle Salvador, Fox Alpha X-Ray, decolado 35. Confirma para o controle. Tango Fox Alpha X-Ray, decolado 35 de Salvador. Gente, Fox Alpha X-Ray, contato radar, sobrevoar nível 200, saída MOM. Estimativo 200, Fox Alpha X-Ray. Alpha X-Ray, confirme a saída que está fazendo. Saída MOMO, Fox Alpha X-Ray. Confirme a radial para a proa para a MOMO. A radial é 320. A gente foi contestado com a que proa agora. Está utilizado pela, destruído pelo solo, curva esquerda após a volume da 35 na MOMO. Alfa Alfa Beta. Obtenta curva esquerda, proa 200. Autorizado. Alfa. Fox Alpha X-Ray. Após decolagem da pista 35, curvará à esquerda, interceptando a radial 320. Estimativa interceptando a radial 320, Fox Alpha X-Ray. Fox Alpha X-Ray, controle. Prossiga. De segunda carta de saída, o senhor deveria decolar, curvar à esquerda, interceptar a radial 320. O senhor passou da radial ideal, fez uma curva para bloquear de novo, bloquear o VOR para sair na 320. Entendi pelo controle, a decolar seria da 35 com curva à esquerda na saída MOM. Foi o que executamos, decolamos da 35, curva à esquerda na saída MOM. Sim, senhor, exatamente. Você decola, curva à esquerda. Assim que interceptar a radial 320 do VOR Salvador, eu vou manter a 320 até a posição MOM. Só que a 320 é para o West, senhor. Positivo, o senhor passou da 320. Eu não tenho como interceptar a radial 320 sem retornar, que eu decolhi da 35 para cima do dígito máximo. 0069, passa nível 1110, chama centro Recife, frequência 1288, alternando 133, decimal 25. 288 ou 3325, 4069. Para o táxi 46POB, autonomia de 4 horas até na Salvador. Trip 5514, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 10. Quando lá vai chamar a torre em 118 decimal 6, ajuste 10-12. Juliette Alfa chamará 18-6-5514. Salvador, Salvador, Bandomia 07, paciente da Índia, autorização, Guarulhos. Pelo 607, aguarde Guarulhos, nível 360. Salvador, agora no 715, tá no gate 8. Sente da Índia, 360 Brasília, por favor. Bom, no 715, aguarde Brasília. Você escuta agora no 715. Autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento é de 350 graus com 2 nós. 14. É solo voltado? Escuta, no meio da frente. Qual o seu estimado para decolagem? O acionamento no 04, estimado. Ele vai. Fox Alpha X-Ray, tráfego, posição de 1 hora, 9.5 milhas, rumo noroeste, correção, sudoeste. Botando nível 120, tráfego na nave PA 27. Índio, controle Alfa 3. Alfa, Alfa, Delta, controle. Tráfego, posição de 10 horas, 7.7 milhas, rumo noroeste, mantendo nível 100, na nave Embraer 121. Alfa Delta, voo nessa tropa, mais quantas milhas? Voo no 607, pronto, cópia? Pronto no 607. Tira o nível do tráfego na posição das horas? Cola da pista no zero, saída da transição Diné, primeira curva à direita, controle 119 decimal 8, transponder 5574. O número 07 poderia, por gentileza, cotejar o nível? Nível Romeo 360 autorizado, ou voo no 607. Voo 607, correto, chame quando pronto no portão 6. Calma não, obrigado. Voo no 715, pronto, cópia. Cópia, 715. Voo no 715, autorizado, Brasília, nível 360, via up Zulu 17. Decolo da pista 10, saída gole, transição Ofito, primeira curva à direita. Controle 119, decimal 8, transponder 5576. Esse é o Gol no 715, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu no 7. Decola da 10, direita na gole Ofito, controle 198, transponder 5576, Gol no 715. Gol no 715, correto, chame quando pronto no portão 08. Gol no 715, obrigado. Guardião 01, Guardião 01, prossiga. Muito bom dia, Guardião 01, acionado e pronto no pátio do Graeste, estado da colagem Pro Azul, com o check, F7 para Pouso de Angira. Piloto de comando, capitão Reinaldo, POB 02. Índia. Eu não sei se é Índia, né? Tipo... Autorizado. Pronto, cópia. Pronto, prossiga. Voo 897, autorizado com fins, nível 360. Via Upper Whisky 58, decola a pista 10. Saída gole, transição Gonza. Primeira curva à direita. Controle 119, decimal 8. Aciona o código 5577. Autorizado, 360. Gol no 897, correto, chame quando pronto no portão 10. Paulo Tan 3153, autorização 360, Galeão. 3153, 360, Galeão, aguarde coordenação. Passa nível 120, chame agora centro Recife, frequência 1288, alternando 13325, e solicite a possibilidade de voar direto, Chique Chique. 1288, 13325, obrigado, bom serviço. Foxtrot Alpha 3. Consiga? Gentileza, 340 São Paulo. São 3179, qual o horário da sua LDT? Alto 45. Gente, ainda não consta no nosso sistema a sua LDT. Aguarde mais um minuto. Muito obrigado. Paulo, Gol no 804, autorização. 804, número 2 para a cópia, aguarde 360, Galeão. 3153, ponto cópia. Prossiga, senhor. Tá, 3153. Autorizado Galeão, nível 360. Via Upper Zulu 14, até posição CRAT, após, conforme plano de voo. Decola da pista 10, saída da L. Transição Bless, primeira curva à direita. Controle 119, decimal 8, transponder 5001. 3060, Upper Zulu 14 até CRAT, saída da L Bless, decola da 10 curva à direita, 109,8, 5001, transponder. É, 3153, correto, chame quando pronto. Câmara. 1804, pronto, cópia. Salvador, UTA 3597, Brasília, 340, ciência Índia. UTA 3597, Brasília, guarde coordenação. Nível 360, previsto, saída, gole ou fita. Autorizado Galeão, nível 340, via Upper Zulu 14, até a posição CRAT, após conforme plano de voo. Decola da pista 10, saída da L, transição Blast, primeira curva à direita, controle 119, decimal 8, o transponder 5002. 340 aprovado, via Upper Zulu 14, até CRAT, após conforme o rodeiro plano. Da L Blast, curva à direita, 198, 5002. Transponder do Gol 1804. Gol 1804, correto, chame quando pronto. C. 3517, ponto cópia. Pronto, prossiga. 3517, autorizado Brasília, nível 340, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, saída, gole, transição, ofito, primeira curva à direita, controle 119, decimal 8, transponder 5570. 340 Brasília, da Upper Zulu 17, decola da 10, curva direita na gole, ofício 198, controle 5570, transponder. Tá, 3517, transponder 5570. 5570, confere. Tá, 3517, correto, chame quando pronto, portão 04. Tá bem. Gol no 7 no 5, gate 8 para o push acionado. Gol no 7 no 5, autorizado. Push e acionamento, portal 08, reposte táxi. Push, acionamento autorizado, gol no 7 no 5. Gol no 607 no 612 para o push acionamento. Gol no 607, autorizado acionamento, portal 612, vai realizar simultâneo com o tráfego da companhia no portão 08, reposte táxi. Seguinte, autorizado, reportará gol no 607. 514, passa nível 110. Chame agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125, decimal 45, boa viagem. 12545 e 126, confirma. 12545 e 12685 é a primária. 12685, gratão. Número 607, confirma estimado para o push. Sendo agora o número 07. Retorno e descida para cá na noite, se possível, descida em órbita no presente setor, se usa para a esquerda. Autorizado, desça para o nível 040. Em órbita pela esquerda, descendo 040, vá para a Está pronto para o táxi, o Gol no 715 com 186 a bordo, 4 horas e 14, Cuiabá é alternativa. Chegou no 715, atente a aeronave da companhia realizando o push. Vai seguir o mesmo como número 2, o ajuste 1012, torre 118, decimal 6. Vai seguir na taxi Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Positivo, ajuste 612 e a torre 186. Sai do Boa nossa frente como número 2, Juliette Alfa até o ponto de parada 10. Boa no 715.